Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro. Vou cantar-te em meus versos. Mulato inzoneiro, pode, hein? Bem-vindo! Chegou mais um Café Brasil e hoje eu quero brincar com suas memórias. Começo com uma frase do filósofo chinês Confúcio. Quem, revendo o antigo, aprende o novo, pode ser considerado mestre. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Piquinho amarelinho junto com o glu glu. O programa de hoje vai de reminiscências. E pra dar o tom, eu vou com o Velho Chorões, com Luciana Rabelo. Luciana começou a tocar cavaquinho aos 15 anos no conjunto Os Carioquinhas, ao lado de, entre outros, o seu irmão, o grande violonista Rafael Rabelo. Adoro geleia de mocotó. É assim, aquela clarinha, que tem uma casca durinha, que delícia. Mas é difícil de encontrar. Procuro sempre nos postos de estradas, mas o que tem lá é uma massa horrorosa com gosto de plástico. No mercado municipal de Belo Horizonte eu quase enlouqueci. Tinha geleia de mocotó de todo tipo. Eu não vejo a hora de voltar lá para buscar mais. E você, hein? Já tomou uma tubaína? Comeu aquela pizza de padaria, hein? E o pudim da padaria? Escreve-me o Luciano Dorim. Com o confinamento das salas de cinema em shoppings, nesses gigantescos complexos importados, foi-se embora o pipoqueiro, que também vendia amendoim torrado quente. Foi-se embora o vendedor de algodão doce. Foi-se embora um pouco mais da nossa cultura gastronômica popular. Sobretudo, foram-se embora os preços baixos da pipoca, o saquinho de 50 centavos. Vieram os modelos Super Size Made in USA, com a potencial obesidade inerente. Afinal, isto aqui é um país de subnutridos. Cultura gastronômica popular. Que grande achado do Dorim. Que tal o sonho de padaria, hein? E aquela raspadinha de gelo com xarope doce? Talvez a garapa com gelinho e limão? Quiçá uma pururuca ou bala de goma? E aquele chá batido com leite em pó lá da Ipiranga com a São João, hein? Ou um sanduíche de pernil? Ou o bauru do Esquinão e do Bauru Chique lá em Bauru, inigualáveis? E bote aí o que mais você lembrar. É engraçado como essas pequenas engordantes e irresistíveis maravilhas vão desaparecendo de nossas vidas. Podemos chamá-las de cultura gastronômica popular? Eu penso que sim. Concluo que cada iguaria tem sua sofisticação, mas o principal talvez não esteja no sabor, e sim na capacidade que cada um desses petiscos tem de destravar a nossa memória. Fala a verdade, você consegue esquecer quando, com o dinheirinho na mão, ficou ao lado do carrinho de pipoca, vendo o pipoqueiro girar a manivela, sentindo aquele cheirinho, pedindo o saquinho de 10, e vendo o pipoqueiro com aquela espécie de pazinha enchendo o saquinho e socando a pipoca para caber mais? Você lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Enfeitar. de maio, nem sou mais veloz como os heróis. É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Você está ouvindo um grande sucesso de Paulinho Tapajós, Sapato Velho, aqui na interpretação de Gerli e Haroldo Goldfarb, em seu CD tributo, O Lirismo de Paulinho Tapajós. Você já tinha ouvido falar em Gerli e Haroldo Goldfarb? Não? Então anda comigo só. Pipoca de cinema não tem mais aquele gostinho de coisa feita à mão, imperfeita, trabalhosa, não tem piruá. Tem cheiro de pipoca, cara de pipoca, gosto de pipoca, mas não é pipoca. É um projeto de marketing. Como os filmes, são rápidas, bonitas, coloridas e cheias de efeitos, mas quando acabam, dão a impressão de que faltou alguma coisa. Quem sabe o pipoqueiro. Vou-me embora pro passado. No rastro da bandeira de mamãe. Vou-me embora pro passado. Lá sou amigo do rei. Lá tem coisas daqui, ó. Roy Rogers, Book Jones, Rock Lane, Doris Day. Vou-me embora pro passado. Vou-me embora pro passado porque lá é outro astral. Lá tem carros Vemaguete, Jeep Willys, Maverick. Tem Gordini, tem Buick, tem Candango e tem Rural. Lá dançarei twist, uliguli, iê-iê-iê. Lá é uma brasa, mora, só você vendo pra crer. Assistirei Rintintim, ou mesmo Gini é um gênio. Vestirei calças de nycron, faroeste, dura bem. Tecidos sanforizados, tergal, percal e banlon. Verei lances de anágua, combinação, califon. Escutarei Audilá, Dominique Nick-Nick. Me fartarei de grapete nas farras dos piqueniques. Vou-me embora pro passado. No passado tem Jerônimo, aquele herói do sertão. Tem Coronel Ludugero com Otrope em discussão. Tem passeios de lambreta, de vespa, de berlineta, marinete e lotação. Quando toca pata-pata, cantam a versão musical, tacam a pulga na cueca e dançam a música sapeca, o papaum mal-mal. Tem a turma pra frentex, cantando banho de lua. Tem bundeira e piniqueira dando sopa pela rua. Vou-me embora pro passado. Vou-me embora pro passado, que o passado é bom demais. Lá tem meninas quebrando ao cruzar com um rapaz. Elas cheiram a pó de arroz da cachemire buquê, coti ou royal briar, colocam rouge laque, inglês lavando a Tikinsons ou Helena Rubinstein. Saem de saia plissada ou de vestido tubinho, com um jeitinho encabulado, flertando bem de fininho. E lá no cinema Rex, se vê broto a namorar, de mão dada com o guri, com vestido de organdê, com golas de tafetá. Os homens lá do passado só andam tudo tinindo. De linho diagonal, camisas Lumford, a tal, sapato Clark de cromo, ou passo doble esportivo, ou Fox do bico fino, de camisas volta ao mundo, caneta Schaefer no bolso, ou Parque 51, só cheirando a Aqua Velva, a sabonete Gessi, ou Lifebuoy, ou Calol, e junto com um espelhinho, um pente Pantera ou Flamengo, e uma trunfinha no Kengo, cintilante como o sol. Vou-me embora pro passado, lá tem tudo que é de bom. Os mais velhos ainda usam sapato branco e marrom e chapéu de aba larga, ramezone ou curiluxo, ouvindo pensamemucho sufejando a meio tom. No passado é outra história, outra civilização. Tem alvarenga, ranchinho, tem jararaca e ratinho aprontando a gozação. Tem assustado a vermute ao som de Valdir Calmon. Tem long play da Mocambo, mas Rosenblit é o bom. Tem Albertinho Limonta, tem também Mamãe Dolores, Marcelino Pão e Vinho, tem Bate Masterson, tem Lesse, Túnel do Tempo, tem Zorro. Não se vê tantos horrores. Lá no passado tem Corso, lança perfume Rodouro, geladeira que é o Vineito, tem rádio com olho mágico, ABC, a voz de ouro. Se ouve Carlos Galhardo em audições musicais, piano ao cair da tarde, cancioneiro de sucesso, tem também repórteresso com notícias atuais. Tem pitisqueira e buffet junto à mesa de jantar. Tem biscuit, tem bibelô, tem louça de toda cor. Bule de ágata, alguidar, se brinca de cabra cega, de drama, de garrafão, camone boy, balinheira, de rolimã na ladeira, de rasteira e de pião. Lá também tem radiola de madeira e baquelita. Lá se faz caligrafia para modelar a escrita. Se estuda a tabuada de Teobaldo Miranda ou na cartilha do povo, lendo Vovô Viu Ovo e a palmatória quem manda. Tem na revista O Cruzeiro a beleza feminina. Tem misses botando banca com seu maior de elanca, o famoso Catalina. Tem cigarros e Holanda, Continental e Astoria. Tem o Conga Sete Vidas, tem Brilhantina Glostora, Escova Aztec, Frisante, Relógio Eterna Matic com 24 rubis, pontual a toda hora. Se ouve Página Sonora na voz de Ângela Maria. Será que eu sou feia? Não é não, senhor? Então eu sou linda, você é um amor. Quando não querem a paquera, mulheres falam passando que é pra não enganchar. Achou ruim, deu jeitinho. Pise na fulô e amasse. E aí, pof, que zila. Mas o homem não cochila, passa o pano com o olhar. Se ela toma postafé, que é pra bunda aumentar, ele empina o polegar e faz sinal de tudo X e vai dizendo, oh, maré. Todo boy mancando o pé, insistindo em conquistar. No passado tem remédio pra quando se precisar. Lá tem doutor de família que tem prazer de curar. Lá tem água rubinar, mel poejo, asmapã, bromil e capivarol, arnica, fimatosan, regulador Xavier. Tem saúde da mulher, tem aguardente alemão. Tem também capiloton, pentide de terebentina, xarope de limão brabo, pílulas de vida do Dr. Ross. Tem também aqui pra nós uma tal robusterina, a saúde feminina. Vou-me embora pro passado pra não viver sufocado, pra não morrer poluído, pra não morar enjaulado. Lá não se vê violência, nem droga, nem tanto mal. Não se vê tanto barulho, nem asfalto, nem entulho. No passado é outro astral. Se eu tiver qualquer saudade, escreverei para o presente. E quando eu estiver cansado da jornada do batente, terei uma cama patente, daquela do selo azul, num quarto calmo e seguro, onde lá descansarei. Lá sou amigo do rei, lá tem muito mais futuro. Vou-me embora pro passado. Namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Menina nova é muito bom, mas mete medo. Não tem segredo e vivo falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30. Sendo distinta, a gente erra, ela perdoa. Para um capricho pode ser de qualquer raça, ser africana, italiana ou alemoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Olha só, depois do Gessié Quirino com Vou Embora pro Passado, vem Sérgio Reis com o clássico Panela Velha, de Auri Silvestre e Moraizinho. Não interessa se ela é coroa. A nossa vida começa aos 40 anos, nascem os planos pro futuro da pessoa. Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casado às vezes enjoa. Dona de casa tem que ser mulher madura, porque ao contrário o problema se amontoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Ei, você ouviu ali atrás o Vou-me Embora pro Passado com Gessié Quirino, um matuto que vem lá de Campina Grande da Paraíba pra lembrar de cada coisa. É muito bom lembrar desses lances antigos. A gente tem muito a aprender com eles, mas a molecada acha que isso é coisa de velho. E de velho chato. Será, hein? Uma coisa eu aprendi neste meio século de vida: a maturidade traz consigo a experiência. E a experiência traz histórias, e as histórias nos ensinam a ter uma perspectiva do mundo. Vivendo, mesmo que virtualmente, a experiência dos outros, enriquecemos a nossa visão de mundo. Por isso abri este programa com a memorável frase de Confúcio: quem, revendo o antigo, aprende o novo, pode ser considerado mestre. Mas existe uma outra frase do escritor espanhol Fernando de Rojas, que precisa ser lembrada também. Lastimável é pensar que alguém pode ser mestre quando nunca foi discípulo. E por falar em panela velha, como será que Mário Quintana tratou dessas questões do passado, hein? Ouça em seu texto No Ano Passado. Ao fundo, vamos com o violonista César Brito e seu Galo do Campo. Já repararam como é bom dizer o ano passado? É como quem já tivesse atravessado um rio, deixando tudo na outra margem. Tudo sim, tudo mesmo. Porque embora neste tudo se incluam algumas ilusões, a alma está leve, livre, numa extraordinária sensação de alívio, como só se poderiam sentir as almas desencarnadas. Mas no ano passado, como eu ia dizendo, ou mais precisamente, no último dia do ano passado, deparei com um despacho da Associated Press, em que, depois de anunciado como se comemoraria nos diversos países da Europa a chegada do ano novo, informava-se o seguinte, que bem merece um parágrafo à parte. Na Itália, quando soarem os sinos à meia-noite, todo mundo atirará pelas janelas as panelas velhas e os vasos rachados. Ótimo! O meu ímpeto, modesto mas sincero, foi atirar-me eu próprio pela janela, tendo apenas no bolso, à guisa de explicação para as autoridades, um recorte do referido despacho. Mas seria levar muito longe uma simples metáfora. Aliás, praticamente irrealizável, porque resido num andar térreo. E por outro lado, metáforas a gente não faz para a polícia, que só quer saber de coisas concretas. Metáforas são para aproveitar em versos. Atirei-me, pois, metaforicamente pela janela do 365º andar do ano passado. Morri? Não, ressuscitei. Que isso, da passagem de um ano para o outro, é um corriqueiro fenômeno de morte e ressurreição. Morte do ano velho e sua ressurreição como ano novo. morte da nossa vida velha para uma vida nova. Então encontrei uma coisa deliciosa de velho, o Cordel da Velhice, escrito por um cantador de Fortaleza, eu não sei o nome dele. Se você souber, mande-me. Ao fundo, você ouvirá o clássico Mulher Rendeira com o trio Carapiá. Vou lhes contar como é triste ver a velhice chegar, ver os cabelos caindo, ver as vistas encurtar, ver as pernas tramicando com preguiça de andar, ver aquilo esmorecendo sem força para levantar. As carnes vão se sumindo, vai parecendo as veias, as vistas diminuindo e crescendo a sobrancelha. As oiças vão encurtando, vão aumentando as orelhas, os ovos de pendurando e diminuindo a peia. A velhice é uma doença que dá em todo cristão. Dói os braços, dói as pernas, dói os dedos, dói a mão. Dói o figo e a barriga, dói o rim, dói o pulmão. Dói o fim do espinhaço, dói a corda do cunhão. Quando a gente fica velho, tudo no mundo acontece. Vai passando pelas ruas e as meninas se oferecem. A gente olha aquilo tudo, benza a Deus e agradece, correndo ligeiro pra casa, procurando o INSS. No tempo que eu era moço, todo o sol pra mim brilhava. Eu tinha 1000 namoradas, tudo de bom me sobrava. As meninas mais bonitas da cidade eu bulinava. Eu fazia todo dia, chega o bichinho desbotava. Mas tudo isso passou, faz tempo, ficou pra trás. As coisas que eu fazia, hoje me sinto incapaz. O tempo me roubou tudo de uma maneira sagaz. Pra falar a mesma verdade, nem trepar eu trepo mais. Quando se chega aos 70, tudo no mundo embaraça. Pega a mulher, vai pra cama, aparpa, beija e abraça. Porém, só faz duas coisas, sorta peido e acha graça. Homem velho deixa vida e morte para trás. Cabeça prumo segue rumo e nunca, nunca mais. O grande espelho que é o mundo ousaria refletir os seus sinais. O homem velho é o rei dos animais. A solidão agora é solidão, uma pedra ao sol. As linhas do destino nas mãos a mão apagou. Pois é, assim, ao som de O Homem Velho com Caetano Veloso, que o Café Brasil, que lembrou de umas coisinhas que nos são caras, vai embora. Eu não quero nem brincando dizer adeus a ninguém. Quem parte leva saudades, quem fica saudades tem. Na técnica foi o Lalá Moreira, na produção foi a Cissa Camargo e na apresentação fui eu, Luciano Pires. Quem esteve hoje conosco, hein? Jessié Quirino, Caetano Veloso, César Brito, Trio Carapiá, Sérgio Reis, Luciana Rabelo, Gerli e Haroldo Goldfarb e Mário Quintana. É mole, hein? Gostou? Quer mais? Quer gravar, hein? Quer ler o texto, ver as fotos, comentar? Então acesse o meu site www.lucianopires.com.br. Tá tudo lá. E que tal fechar o programa com Bob Marley? Ele um dia disse assim: nesse grande futuro, não podemos esquecer do nosso passado. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.